Identificação. ZYK 718-720 kHz. RC Vale AM. Estúdios instalados à rua Dr. Carlos Varela, 104 Centro. Transmitindo de Cruzeiro, Estado de São Paulo. Ouça RC Vale na internet. www.rcvale.com.br. No oferecimento para você que está aí nos acompanhando aqui do Clube da Viola, sempre, é claro, dos nossos amigos e parceiros que estão sempre com a gente. Obrigado a vocês, nossos amigos patrocinadores, hein? Nosso muito obrigado a todos vocês que confiam cada vez mais a marca de vocês aqui no programa Clube da Viola. É um prazer imenso ter vocês com a gente aqui, tá certo? Outro, hein? Todos os dias, a partir das 5h30, a gente senta o aço, filho. Vamos também, hein? Agora são 5h56 no clube. Solta a moda aqui, rapaz. A moda desses dois sem vergonha aqui. Mas... Ô, trem. O Barreto e o Barroso. É a história dele. Eu cheguei ontem lá em casa de noite. A mulher tava de cabelo curtico. Ela cortou? Cortou aquele cabelo assim, curtico, Barreto. Ah, mas que pecado. É, eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado. Não, mas é pra ter ficado chateado. Ah, fiquei mesmo, porque ela sabia que o que mais eu gostava nela era o cabelo dela. Não, e aquele cabelo, aquele tinha que respeitar. É verdade. É, eu se fosse você, até eu se me vingava da sua mulher. Pois tá aí uma coisa que eu até tô pensando, viu, Barreto? Ah, eu se me vingava. É porque eu fiquei muito triste. O que você acha que eu devo fazer? Se eu fosse você, eu cortava o que ela mais gosta. Você tá louco.